Olá a todos, mais um episódio do programa Verbatão. E vamos direto para física. Física, o quadro que faltou em ciências naturais, né? Este é o quinto episódio e vamos agora para a abertura. Eu vou começar a ler um texto ao estudante. 3, 2, 1, abertura. Tem início a aula de física, né? Esse texto é introdutório da obra escolhida, texto ao estudante, física. Ao preparar este texto, uma de nossas preocupações foi tornar o seu curso de física interessante e agradável, tentando evitar que você o considere apenas como mais uma de suas obrigações escolares. Julgamos que ele poderá entusiasmar tanto aos jovens que pretendam continuar seus estudos em uma carreira ligada às ciências exatas, como àqueles que provavelmente não mais terão outro contato com o estudo da física. O conhecimento das leis e fenômenos físicos constitui um complemento indispensável à formação cultural do homem moderno, não só em virtude do grande desenvolvimento científico e tecnológico do mundo atual, como também porque o mundo da física nos rodeia por completo. De fato, a física está totalmente envolvida no cinema, em nossa vida diária, né? Está em nossa casa, no ônibus, no elevador, no cinema, no campo de futebol, etc. Assim, com a orientação de seu professor, lendo com atenção aos textos de cada capítulo, discutindo com seus colegas e procurando realizar as atividades sugeridas, esperamos que, ao final deste curso, você tenha conseguido compreender as leis fundamentais da física, percebendo que elas representam modelos que procuram traduzir a harmonia e a organização presentes na natureza. Esta visão, possivelmente, fará crescer dentro de você o amor e o respeito pelas coisas e fatos do mundo em que vivemos. Ao mesmo tempo, entre seus sentimentos, passará a figurar, por certo, a admiração aos grandes cientistas que, através de árduos esforços, conseguiram edificar este importante ramo do conhecimento humano, os autores. Bom, vamos agora para o primeiro slide a seguir, né? Esse slide é o seguinte, essa foto é da galáxia de Andrômeda, situada a 2 milhões de anos-luz da Terra. As leis da física, que estudaremos em nosso curso, descrevem corretamente os fenômenos que ocorrem aqui na Terra e em regiões tão distantes quanto esta galáxia. Temos aí, né, a bonita foto da galáxia de Andrômeda, né? E vamos continuando, né? A física, no início de seu desenvolvimento, era considerada como a ciência que se dedicava a estudar todos os fenômenos que ocorrem na natureza. Daí ter sido esta ciência, durante muitos anos, denominada filosofia natural. Entretanto, a partir do século XIX, a física restringiu seu campo, limitando-se a estudar mais profundamente um menor número de fenômenos, denominados fenômenos físicos, e os fenômenos que dela se destacaram deram origem a outras ciências naturais. Se tentássemos, porém, esclarecer quais são os chamados fenômenos físicos, verificaríamos que não seríamos capazes de estabelecer uma definição clara. Mas não nos preocupemos com isto. Com o desenrolar deste curso, você irá descobrindo que é mais importante saber e compreender o que já se fez no campo da física, mesmo que não possa defini-la, em poucas palavras. Verá que é possível explicar uma grande variedade de fenômenos, aparentemente não relacionados, a partir de alguns princípios básicos, e que estes princípios deverão ser bem compreendidos, pois com eles poderemos enfrentar e resolver problemas novos. Vamos agora para os ramos da física. No início do desenvolvimento das ciências, os nossos sentidos eram as fontes de informação utilizadas na observação dos fenômenos que ocorrem na natureza. Por isso mesmo, o estudo da física foi se desenvolvendo, subdividido em diversos ramos, cada um deles agrupando fenômenos relacionados com o sentido pelo qual eles eram percebidos. Então, surgiram. Vamos a mais um slide, né? Mais um slide. Temos aí... Na mecânica, estudamos os movimentos dos corpos. Né? Temos aí bilhar, né? Mecânica é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados com o movimento dos corpos. Assim, estamos tratando com fenômenos mecânicos quando estudamos o movimento de queda de um corpo, o movimento dos planetas, a colisão de dois automóveis, etc. E vamos a mais um slide, né? Mais um slide. Temos aí a água fervendo, né? Os fenômenos térmicos constituem um importante ramo da física, né? Essa figura. E, continuando. Calor. Como o próprio nome indica, este ramo da física trata dos fenômenos térmicos. Portanto, a variação da temperatura de um corpo, a fusão de um pedaço de gelo, a dilatação de um corpo aquecido, são fenômenos estudados neste ramo da física. Este ramo da física, e vamos ao terceiro slide. Terceiro slide das caixas... na caixa de som. Né? O som é um tipo de onda e seu estudo é feito juntamente com os demais fenômenos ondulatórios. Movimento ondulatório. Nesta parte, estudamos as propriedades das ondas que se propagam em um meio material, como, por exemplo, as ondas em uma corda ou na superfície da água. Também são estudados, aqui, os fenômenos sonoros, porque o som nada mais é do que um tipo de onda que se propaga em meios materiais. E vamos a mais um slide. slide do gato e o espelho. Ótica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com a luz. Ótica é o ramo da física que estuda os fenômenos luminosos. A formação de sua imagem em um espelho, a observação de um objeto distante através de uma luneta, a separação da luz solar nas cores do arco-íris, etc. São todos fenômenos ópticos. E o próximo slide, né? Próximo slide das torres de energia. O estudo dos fenômenos elétricos e magnéticos constitui o ramo da física denominado eletricidade. Vamos falar agora de eletricidade. Eletricidade. Neste ramo da física, incluem-se os fenômenos elétricos e magnéticos. Desta maneira, são estudados as atrações e repulsões entre os corpos eletrizados, o funcionamento dos diversos aparelhos eletrodomésticos, as propriedades de um ímã, a produção de um relâmpago em uma tempestade, etc. Vamos continuar. Física moderna. Esta parte cobre o desenvolvimento da física alcançada no século XX, abrangendo o estudo da estrutura do átomo, do fenômeno da radioatividade, da teoria da relatividade de Einstein, etc. Tradicionalmente, a física é comumente apresentada através desses ramos. Além disso, por comodidade didática, essa mesma subdivisão é respeitada na maioria dos textos de ensino da física. Entretanto, esses ramos não constituem compartimentos estanques. Pelo contrário, os fenômenos estudados nos diversos ramos estão relacionados entre si através de um pequeno número de princípios básicos, sendo possível, então, encarar esses ramos como um todo, tornando a física uma estrutura lógica e consistente. Agora o livro diz o seguinte: em nosso curso, a mecânica será desenvolvida principalmente neste primeiro volume. O estudo do calor, das ondas e da ótica será feito no segundo volume e o terceiro volume tratará da eletricidade. Algumas noções de física moderna serão apresentadas em certas leituras, incluídas no final dos capítulos, ou mesmo distribuídas ao longo do texto, sempre que se julgar oportuno. Agora eu vou falar de potências de 10. Né? Potências de 10, não é matemática não, né? Física, matemática dentro de física, né? Potências de 10, vou colocar aqui no quadro para que não reste dúvida. Potências de 10, potências de 10. Ordem de grandeza. Por que usamos as potências de 10? Se nos disserem que o raio do átomo de hidrogênio é igual a 0, agora é o momento em que o livro ganha do apresentador, né? Vou colocar aqui o número 0,0 mais 2, 3, 6, 2, 5. Vamos escrever, eu vou escrever já o próximo, né, quando for falar. Vamos continuando, né? Potências de 10, ordem de grandeza. Por que usamos as potências de 10? Se nos disserem que o raio do átomo de hidrogênio é igual a 0,306085 centímetros, ou que uma dada célula tem cerca de 2 trilhões de átomos, aqui, mil, milhão, bilhão, trilhão. Se nos disserem que o raio do átomo de hidrogênio é igual a 0,805 centímetros, ou que uma dada célula tem cerca de 2 trilhões de átomos, né, dificilmente seremos capazes de assimilar estas ideias. Isto ocorre porque estes números estão afastados dos valores que os nossos sentidos estão acostumados a perceber. Estão fora do nosso quadro de referências. No estudo da física, encontraremos, frequentemente, grandezas como estas, que são expressas por números muito grandes ou muito pequenos. A apresentação escrita ou oral desses números, da maneira habitual, tal como foram escritos aqui, né? Aqui, é bastante incômoda e trabalhosa. Para contornar o problema, é usual apresentar estes números em forma de potências de 10, como veremos a seguir. Este novo tipo de notação, além de mais compacto, nos permite uma rápida comparação destes números entre si e facilita a realização de operações matemáticas com eles. Como escrevemos os números na notação de potências de 10? Consideremos um número qualquer, como por exemplo o número 842. 842. Seus conhecimentos de álgebra elementar lhe permitirão compreender que este número pode ser expresso da seguinte maneira: 842 é igual a 8,42 é igual a 8,42 vezes 100, que é igual a 8,42, que é igual a 8,42 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Eu sempre falei a segunda ou a 2, mas é 10 elevado ao quadrado que se lê, né? Ou 10 a segunda, 10 elevado a 2, tanto faz. Repetindo, consideremos um número qualquer, como por exemplo o número 842. Seus conhecimentos de álgebra elementar lhe permitirão compreender que este número pode ser expresso da seguinte maneira: 842 é igual a 8,42 vezes 100. Lembre-se que eu falei contar as casas à direita, né? 8,42 vezes 100, que é igual a 8,42 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Observe que o número 842 foi expresso como sendo o produto de 8,42 por uma potência de 10, no caso 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Tomemos um outro número, como por exemplo, eu vou escrever aqui. Vou escrever em cima para facilitar. 0,2037 é igual a 3,7 sobre 1.000, que é igual a 3,7 sobre 10 elevado ao cubo, 3 aqui, né? Ao cubo, que é igual a 3,7 vezes, que é igual, agora já não cabe mais, né? Vou colocar aqui embaixo, igual a, não, ainda cabe, né? 3,7 Opa, não. Não, perdão. Que é igual a... É, vou colocar aqui. Vou puxar uma seta para você não se perder. Agora, 3,7 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 3. Então, eu tenho aqui. Eu tenho... Tomemos outro número. Por exemplo, 0,2037, né? Podemos escrever 0,2037 igual a 3,7 sobre 1.000. 3,7 dividido por 1.000, né? Vou cortar 3 casas. E que é igual também a 3,7 dividido por 10 ao cubo, 10 elevado a 3, né? Não são 3 zeros aqui. Que 3,7 sobre 10 ao cubo é igual a 3,7 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 3. Novamente, temos um número expresso pelo produto de um número compreendido entre 1 e 10. No caso, 3,7, por uma potência de 10. No caso, 10 elevado a menos 3. Baseando-nos nestes exemplos, chegamos à seguinte conclusão. Conclusão é a seguinte. Um número qualquer pode sempre ser expresso como o produto de um número compreendido entre 1 e 10 por uma potência de 10 adequada. E temos aqui mais exemplos, né? Eu vou apagar o quadro. Você pode pausar o vídeo e anotar para não esquecer, né? Vou sair da frente para facilitar. Procure exercitar-se no uso desta regra, analisando os dois exemplos seguintes. Bom, um exemplo eu tenho aqui, vou colocar no quadro, 62.300. Olha, 62.300 é igual 6,23 vezes 10.000, que é igual a 6,23. É igual a 6,23 vezes 10 elevado a 4. E outro exemplo, vamos separar aqui. Outro exemplo é 0,4 zeros. Opa! 0,402 é igual a 2 sobre 100.000, 2 sobre 100.000, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. Que é igual a 2 elevado a 10, elevado a 5, que é igual a 2 vezes 10, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. Observação. Uma regra prática para se obter a potência de 10 adequada é a seguinte. Letra A, né? Conta-se o número de casas que a vírgula deve ser deslocada para a esquerda. Este número nos fornece o expoente de 10 positivo. Assim, eu tenho 62.300. Eu vou colocar um ponto aqui para facilitar, né? Senão as pessoas vão confundir. 62.300, eu conto 4 casas. 4 casas aqui, ó. Vou fazer aqui, né? 4 casas. é igual a 6,23 vezes 10 elevado a menos 4. Né? Olha, se eu contei 4 casas igual a 10 elevado a 4, né? Tem 4 aqui? Tem 4 aqui? 4 casas. Repetindo para fixar, né? Uma regra prática para se obter a potência 10 adequada é a seguinte. Conta-se o número de casas que a vírgula deve ser deslocada para a esquerda. Bom, eu contei 1, 2, 3, 4. Este número nos fornece o expoente de 10 positivo. Então, eu tenho aqui 6,23 vezes 10 elevado a 4. Eu contei 4 casas. Aqui, continuando. Letra B. Conta-se o número de casas que a vírgula deve ser deslocada para a direita. Este número nos fornece o expoente de 10 negativo. Assim, 5 casas, contei aqui 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 casas, e aqui tenho o número 5 negativo. Nesta representação de potências de 10, os números citados no início desta seção poderão ser reescritos compactamente e de maneira mais cômoda do seguinte modo. Os números que eu falei no começo, né? Raio do átomo de hidrogênio. 5 vezes, vamos ver se cabe aqui ainda, eu falei raio do átomo de, vou colocar H, né, hidrogênio, é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros. Bom, eu falei, sim, e o número aproximado de átomos de uma célula, átomos, é igual a 2 vezes 10 elevado a 12, né? 10 elevado a 12. Eu vou só rever quais foram os números, né? Vamos ver aqui. Mil, milhão, bilhão, trilhão, né? 3, 6, 9, 12. Isso mesmo. Olha, o raio do átomo de hidrogênio, quando eu comecei a aula, eu falei que era igual a 0,3785. Eu falei que era 0,68. E de átomos eu falei que era igual a 2 trilhões, né? Mil, milhão, bilhão. Mil, milhão, bilhão, trilhão. Bom, na forma compacta, deixa eu ver aqui, né? Partindo do mesmo princípio, o raio do átomo de hidrogênio pode ser escrito em 5 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros. Ou 0,805, né? Eu tenho 8 zeros, 9 zeros, né? E número aproximado de átomos de uma célula, 2 trilhões, 2 vezes 10 elevado a 12, né? Eu tenho aqui 12 zeros, né? 12 zeros. Aqui tem 5, e aqui tem 9 casas, né? 8 aqui, 9 aqui. Fácil, né? E vamos continuando, né? Vou apagar aqui, você pode mais uma vez anotar, porque o quadro vai ser realmente usado hoje. Pause o vídeo e anote. Né? Anotou? Pronto. Vamos apagar. Continuando. Operações com potências de 10. Você pode perceber facilmente que seria complicado e trabalhoso efetuar operações com os números muito grandes ou muito pequenos. quando escritos na forma comum. Quando estes números são escritos na notação de potências de 10, estas operações tornam-se bem mais simples, seguindo as leis estabelecidas em álgebra para as operações com potências. Os exemplos seguintes o ajudarão a recordar estas leis. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, letra A, né? Letra A. Olha, esse exemplo é bem grande, né? Vamos lá. Letra A, 0,2021. Letra A, né? Olha, eu tenho aqui o seguinte, né? Olha, são quatro exemplos, como não cabe no quadro, eu vou escrever os primeiros. Você vai pausar o vídeo, anotar. Aliás, eu vou comentar logo, né? Primeiro exemplo, 0,2021 vezes 30 milhões, né? 30 milhões. É igual a 2,1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 3 vezes 10 elevado a 7, de elevado a 7, né? Igual a 2,1 vezes 3, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a 7, que é igual a 6,3 vezes 10 elevado a 4. O segundo exemplo é 7,28 vezes 10 elevado a 5 sobre 4 vezes 10 elevado a 8, que é igual a 7,28 sobre 4, né? Vezes 10 elevado a 5 sobre 10 elevado a 8, que é igual a 1,82 vezes 10 elevado a menos 3. A aula vai ter mais um corte e mais dois exemplos serão dados, né? Vamos à letra C, né? Então, eu vou pausar o vídeo, não. Você vai pausar o vídeo e anotar estes exemplos. E vamos para a letra C. Bom, eu tenho aí mais dois exemplos, né? Eu vou ler para que não reste nenhuma dúvida. E como esse exemplo, né? Eu devia ter usado slide, né? Mas agora tá. Como esses exemplos tomaram muito quadro, eu vou ter que apagar para continuar. Você pode pausar o vídeo e anotar. Eu vou dizer o que consta, né? Letra C, 5 vezes 10 elevado a menos 3 elevado a 3 positivo igual a 5 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3 elevado a 3 entre parênteses, que é igual a 125 vezes 10 elevado a menos 9. Como 125 é igual a 1,25 vezes 10 elevado ao quadrado, vem 125 vezes 10 elevado a menos 9 igual a 1,25 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 9, que é igual a 1,25 vezes 10 elevado a menos 7. E a letra D é a seguinte, né? Raiz quadrada 2,5 vezes 10 elevado a 5 é igual a raiz quadrada de 25 vezes 10 elevado a 4, que é igual a raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 10 elevado a 4, que é igual a 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, agora não ficou dúvida. Vamos continuar e eu vou apagar o quadro. Eu só queria frisar o seguinte, que essa aula não está sendo, eu não estou explicando ostensivamente, porque o livro também não está explicando ostensivamente. Mas não se preocupe que tudo isso será abordado quanto for necessário em matemática ou mesmo em física. Observe como se procede na adição, né? Adição. Nos exemplos apresentados, só apareceram as operações de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Quando estivermos tratando com adição ou subtração, devemos ter o cuidado de, antes de efetuar a operação, expressar os números com os quais estamos lidando na mesma potência de 10. Consideremos os exemplos seguintes. Então, eu tenho aqui letra A, 6,5 vezes 10 elevado ao cubo. Letra A, 6,5 vezes 10 elevado ao cubo, menos 3,2 vezes menos 3,2 vezes 10 elevado ao cubo. Então, letra A é a seguinte, hein? Neste caso, como os números já estão expressos na mesma potência de 10, poderemos efetuar a operação diretamente, como segue. 6,5 vezes 10 elevado ao cubo, menos 3,2 vezes 10 elevado ao cubo. É igual, continuando, né? 6,5 menos 3,2, entre parênteses, vezes 10 elevado ao cubo, que é igual a 3,3 vezes 10 elevado ao cubo. Temos aqui mais um exemplo, né? Letra B. Olha, letra B, o exemplo é 4,23 vezes, vamos separar aqui, né? Letra B. 4,23 vezes 10 elevado a 7 mais 1,3 vezes 10 elevado a 6. Quanto à letra B, é o seguinte. Devemos, inicialmente, expressar as parcelas em uma mesma potência de 10. Isto pode ser feito escrevendo a primeira parcela com uma potência de 10 elevado a 6, da seguinte maneira. Então, tenho aqui 4,23 vezes 10 elevado a 7, mais 1,3 vezes 10 elevado a 6, é igual a 42... igual a 42,3 vezes 10 elevado a 6 mais 1,3 vezes 10 elevado a 6, que é igual a 42,3 mais 1,3 vezes 10 elevado a 6, que é igual a 43,6 vezes 10 elevado a 6, que é igual a 4,36, que é igual a 4,36 vezes... Opa, peraí. Sim, 4,36 vezes 10 elevado a 7. Então, vamos recapitular, né? 4,23 vezes 10 elevado a 7, mais 1,3 vezes 10 elevado a 6 é igual 42,3 vezes 10 elevado a 6 mais 1,3 vezes 10 elevado a 6, que é igual a, entre parênteses, 42,3 mais 1,3, que é 1, viu gente? Que é 1, vezes 10 elevado a 6, igual 43,6 vezes 10,6, que é igual a 4,36 vezes 10 elevado a 7. O cálculo, vou apagar aqui, né? O cálculo pode ser efetuado de outra maneira, expressando a segunda parcela como uma potência de 10 elevado a 7. Teremos, então vamos lá, 4,23. Peraí, vou colocar aqui para facilitar. Outra maneira, né? Outra maneira, colocar um asterisco. Outra maneira seria assim, né? 4,23 vezes 10 elevado a 7 mais 0,13 vezes 10 elevado a 7, que é igual a 4,23 mais 0,13 vezes 10,7, que é igual a 4,36 vezes 10 elevado a 7. Evidentemente, procedendo de uma maneira ou de outra, obtivemos o mesmo resultado final, né? 4,36 vezes 10 elevado a 7. Repetindo aqui, né? Repetindo só para não restar dúvida. 4,23 vezes 10 elevado a 7 mais 0,13 vezes 10 elevado a 7, que é igual a 4,23 mais 0,13, entre parênteses, vezes 10 elevado a 7, que é igual a 4,36 vezes 10 elevado a 7. Mesmo resultado, duas formas. E prosseguindo, vou falar agora de ordem de grandeza. Vou apagar o quadro. Ordem de grandeza. Muitas vezes, ao trabalharmos com grandezas físicas, não há necessidade ou interesse em conhecer, com precisão, o valor da grandeza. Nesses casos, é suficiente conhecer a potência de 10, que mais se aproxima de seu valor. Essa potência é denominada ordem de grandeza, do número que expressa sua medida, isto é, ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima deste número. Então, a ordem de grandeza de 92 é 10 elevado ao quadrado, porque 92 está compreendido entre 10 e 100. Mas está mais próximo de 10 elevado ao quadrado. Da mesma forma, a ordem de grandeza de 0,3022, vou colocar aqui, 0,3022 é igual a 2,2 vezes 10 elevado a menos 4. É 10 elevado a 4. Opa! 10 elevado a menos 4. Ok. que mais, repetindo, né? Muitas vezes, ao trabalharmos com grandezas físicas, não há necessidade ou interesse em conhecer com precisão o valor da grandeza. Nesses casos, é suficiente conhecer a potência de 10 que mais se aproxima de seu valor. Essa potência é denominada ordem de grandeza do número que expressa sua medida, isto é, ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima desse número. Então, a ordem de grandeza 92 é 10 elevado ao quadrado, porque 92 está compreendido entre 10 e 100, mas está mais próximo de 10 ao quadrado. Da mesma forma, a ordem de grandeza de 0,3022 é 2,2 vezes 10 elevado a menos 4. A ordem de grandeza disso aqui, A ordem de grandeza disso aqui é 10 elevado a menos 4. Né? A ordem de grandeza mais próxima para isso aqui. Assim, conhecendo as ordens de grandeza de diversas medidas, é fácil compará-las e podemos rapidamente distinguir a menor ou maior entre elas, dentre elas, e aquelas que são aproximadamente iguais. Além disso, frequentemente temos condição de obter a ordem de grandeza sem cálculos laboriosos, mesmo não possuindo o valor da grandeza medida, como veremos no exemplo a seguir. Então, vamos a um slide, né? Slide das medidas, né? Temos aí ordens de grandeza de distâncias em centímetro, né? 10 elevado a 25, distância à galáxia mais afastada. 10 elevado a 20, raio de nossa galáxia. Logo abaixo temos um ano-luz, né? 10 elevado a 15, tamanho do sistema solar. Logo abaixo, distância da Terra ao Sol. E 10 elevado a 10, raio do Sol. Logo abaixo temos raio da Terra, altura do Monte Everest. E 10 elevado a 5, temos 1 quilômetro, né? Logo abaixo, né? 10 elevado a 5, 1 quilômetro, logo abaixo 1 metro, 10 elevado a 0, temos 1 centímetro. Você lembra que elevado a 0 é 1, né? 1 centímetro, logo abaixo a espessura de um fio de cabelo e abaixo o comprimento de onda da luz. 10 elevado a menos 5, logo abaixo temos tamanho das moléculas orgânicas. 10 elevado a menos 10. Próximo temos diâmetro do núcleo de urânio e diâmetro de uma partícula elementar, junto a 10 elevado a menos 15. Né? Essa foi a primeira tabela de ordens de grandeza de distâncias em centímetros. Né? Em centímetros, não em metros, em centímetros. Ordens de grandeza de tempo em segundos. Em segundos. 10 elevado a 15, tempo desde a primeira vida na Terra, idade da raça humana, embaixo, né? E 10 elevado a 10, vida média do plutônio, em seguida temos vida média do homem, depois temos um ano, e 10 elevado a 5, temos um dia, depois vida média de um nêutron livre e 10 elevado a 0, 1 segundo, tempo entre duas batidas do coração. Né? 10 elevado a menos 5, tempo para a corda de um violão efetuar uma vibração. 10 elevado a menos 10, tempo médio para um átomo manter-se excitado antes de emitir luz. E em seguida temos tempo para um elétron girar em torno do próton no átomo de hidrogênio, né? Aí por volta de 10 elevado a menos 15, né? E já em 10 elevado a menos 20, tempo para um próton girar dentro do núcleo. Agora, ordens de grandeza de massas em gramas, né? 10 elevado a 30, o Sol. Em seguida temos a Terra, 10 elevado a 20, a Lua. 10 elevado a 10, temos um transatlântico, 1 quilograma, né? E 10 elevado a 0, temos 1 grama, né? E logo em seguida, asa de mosquito. 10 elevado a menos 10, gota de óleo de um atomizador. 10 elevado a menos 20, né? Átomo de urânio, depois temos próton. E 10 elevado a menos 30, temos elétron. Nas tabelas que você viu aí no slide, apresentamos ordens de grandeza de distâncias, intervalos de tempo e massas, um domínio de intervalo muito amplo. Exemplo 1. São dadas as seguintes medidas de comprimento. Eu tenho aqui 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Depois tenho 4 vezes 10 elevado a 2. 4 vezes 10 elevado a 2 metros. Tenho também 7 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Tenho essas três medidas. Pergunta da letra A. Qual é a ordem de grandeza de cada uma delas? Consideremos a reta seguinte, né? O desenho da reta não foi feito em escala linear. Essa reta representa o conjunto dos números racionais, na qual assinalamos os pontos que representam algumas potências de 10. Então, eu tenho aqui 10. Vou traçar essa reta. Vamos ver aqui como vai ser a reta. Vou usar o outro marcador. Outro piloto, né? Uma reta aqui. Então, eu tenho aqui. Na reta eu tenho 10 elevado a menos 6. Então, vamos apresentar primeiro esse aqui, né? 7 vezes 10 elevado a menos 6 vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Fazer uma bolinha aqui, né? 7 vezes 10 elevado a menos 6. O próximo vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui, né? 3 vezes 10 elevado a menos 3. O próximo, 4 vezes 10 elevado ao quadrado. 4 vezes 10. 4 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, você vê aí qual é a ordem de grandeza de cada uma delas, né? Consideremos a reta seguinte, desenho não feito em escala linear, que representa o conjunto dos números racionais na qual assinalamos os pontos que representam algumas potências de 10. Então, tenho aqui 10 elevado a menos 6, 7 vezes 10 elevado a menos 6 fica mais ou menos aqui, mais puxando para cá, né? Mais próximo de 10 elevado a menos 5. Tenho aqui 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 4, 3, 2. Opa, peraí. Estou especificando aqui. 10 elevado a 0 é igual a 1. Igual a 1. E 3 vezes 10 elevado a menos 3 fica mais ou menos aqui, né? Entre 10 elevado a menos 3. Ou entre 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 2. 10 elevado ao quadrado e 10 elevado a 3. 4 vezes 10 elevado ao quadrado. Essa é a reta. Localizando nessa reta as medidas fornecidas, é fácil perceber qual a potência de 10 mais próxima de cada uma? Vemos então que 7 vezes 10 elevado a menos 6 está compreendida entre 10 elevado a menos 5. Entre 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 6. Mas está mais próxima de 10 elevado a menos 5. Vou fazer algo mais elaborado, né? Mas está mais próxima de 10 elevado a menos 5. Logo, a ordem de grandeza de 7 vezes 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a menos 5. Essa é a ordem de grandeza, porque está mais próximo de 10 elevado a menos 5. De maneira semelhante, temos a ordem de grandeza de 3 vezes 10 elevado a menos 3, esse aqui, é 10 elevado a menos 3. Coloca aqui, ordem de grandeza desse bichinho aqui. E ordem de grandeza deste aqui. Por quê? Porque está mais próximo de 10 elevado a menos 3. A ordem de grandeza de 4 vezes 10 ao quadrado é 10 elevado ao quadrado. Vou só rever aqui. Então não está exatamente, eu fiz aqui mais no meio, mas não é exatamente no meio, é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então não é exatamente no meio, né? Não é exatamente no meio. Observe que esses resultados podem ser obtidos com rapidez, sem a preocupação de localizar as medidas na reta, da seguinte maneira. Opa, agora vamos ver, né? Olha, na medida 7, agora eu vou apagar o quadro, né? Mais um momento em que você tira um snapshot. Né? Vamos apagar o quadro. Observe que esses resultados podem ser obtidos com rapidez, sem a preocupação de localizar as medidas na reta, da seguinte maneira. Na medida 7 vezes 10 elevado a menos 6, considerando apenas o algarismo 7, sabemos que sua ordem de grandeza é 10. Logo, a ordem de grandeza de 7 vezes 10 elevado a menos 6 será 10 vezes 10 elevado a menos 6. Olha, será 10 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 10 elevado a menos 5. E por quê? Porque aqui eu já tenho 1, né? Se eu já tenho 1 aqui, você que lembra das aulas de potência, né? Que essa eu não dei ainda, mas você lembra aqui que tem 1 e 1. Subentendido aqui, né? 1 menos 6 menos 5. Então, repetindo. Na medida 7 vezes 10 elevado a menos 6, considerando apenas o algarismo 7, sabemos que sua ordem de grandeza é 10. Logo, a ordem de grandeza de 7 vezes 10 elevado a menos 6 será 10 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 10 elevado a menos 5. Podemos proceder da mesma forma para determinar a ordem de grandeza das outras medidas. Então, eu tenho aqui 3 vezes 10 elevado a menos 3, e ficaria assim, né? 1 vezes 10 elevado a menos 3, aqui, né? 1 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 10 elevado a menos 3. já aqui seria 1 vezes 10 elevado ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado. E a primeira pergunta foi qual a ordem de grandeza, né? E a segunda é qual a ordem crescente das medidas fornecidas. Olha, a ordem crescente é evidente, observando a ordem de grandeza de cada uma que temos. Temos colocar. Olha, a matemática realmente ocupa muito o quadro. Né? Olha, eu vou deixar aqui. Mais uma vez eu vou apagar. Né? Qual a ordem crescente das medidas fornecidas? É evidente, observando a ordem de grandeza de cada uma que temos. 7 vezes 10 elevado a menos 6. Menor que 3 vezes 10 elevado a menos 3. Menor que 4 vezes. Opa. 4 vezes 10 ao quadrado. Essa é a ordem crescente. Olha, eu tenho outro, um exemplo 2, né? Determine a ordem de grandeza do número de gotas de água que cabem em uma bandeja. Ordem de grandeza, né? Devemos, inicialmente, determinar a ordem de grandeza do volume de uma banheira comum. Evidentemente, o comprimento da banheira, estará compreendido entre 1 metro e 10 metros. Isto é, entre as seguintes potências, vamos apagar mais uma vez. Então vamos colocar aqui tudo direitinho, com calma, né? Evidentemente, o comprimento da banheira estará compreendido entre 1 e 10 metros. Né? Comprimento entre 1 e 10 metros. Né? Isto é, entre as seguintes potências de 10. 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Metro, né? Metro também. Certo. É fácil perceber também que esse comprimento está mais próximo de 1 metro. Está mais próximo de 1 metro. Logo, a ordem de grandeza do comprimento da banheira é 1 metro ou 10 elevado a 0. É 1 metro ou 10 elevado a 0 metro. Logo, a ordem de grandeza do volume da banheira é 1 vezes 1 vezes 1, aqui, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro igual a 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Para encontrar a ordem de grandeza do volume da gota de água, podemos imaginá-la com a forma de um cubo. A aresta desse cubo está compreendida entre 1 milímetro, 10 elevado a menos 3 metro. A aresta está compreendida entre 1 milímetro, que é igual a 10 elevado a menos 3 metro. Peraí, 1 milímetro igual a isso aqui. 10 elevado a menos 3 metro. E 1 centímetro, 10 elevado a menos 2, né? 1 centímetro, 10 elevado a menos 2, 100... Opa, metro, perdão. Metro, né? Metro não é 100 centímetros? 100 centímetros, né? Então, repetindo, né? Para encontrar a ordem de grandeza do volume de gota de água, podemos imaginá-la com a forma de um cubo. A aresta desse cubo está compreendida entre 1 milímetro, 10 elevado a menos 3 metros, e 1 centímetro, 10 elevado a menos 2 metros. Mas é claro que, para uma gota comum, essa aresta estará mais próxima de 1 milímetro, né? Logo, a ordem de grandeza do volume da gota é... vamos apagar aqui, né? Olha, eu vou apagar não, né? Vou tentar escrever aqui. Logo, a ordem de grandeza do volume da gota de água é 10 elevado... Vou colocar aqui, né? Para não atrapalhar. 10... pelo menos 3 metros... vezes... 10 elevado a menos 3 metro vezes 10 elevado a menos 3 metro, que dá 1 milímetro, né? Menos 3, que é igual a 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. A ordem de grandeza do número de gotas que cabe na banheira será, então, 1 metro cúbico, opa, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico sobre 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Metros cúbicos, que é igual a 10 elevado a 9 gotas. Isto é 1 bilhão de gotas. Isto é 1 bilhão de gotas. Né? 1 metro cúbico sobre 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Igual a 10 elevado a 9 gotas. Né? Ou 1 bilhão de gotas. Bilhão. E observação final, né? Não devemos nos preocupar em estabelecer critérios rigorosos para determinar a potência de 10 mais próxima do número, pois o conceito de ordem de grandeza, por sua própria natureza, é uma avaliação aproximada, na qual não cabe nenhuma preocupação com rigor matemático. Por essa mesma razão, quando o número estiver aproximadamente no meio entre duas potências de 10, será indiferente escolher uma ou outra para representar a ordem de grandeza daquele número. E vamos ao slide 2, exercícios, né? Slide agora. E primeira questão, cite duas vantagens de se escrever os números na notação de potências de 10. Complete em seu caderno as igualdades seguintes, conforme o modelo. Modelo, 100 igual a 100, que é igual a 10 elevado ao quadrado, né? Letra A do terceiro, né? 1.000, B, 100.000, se um milhão de um centésimo é um décimo de milésimo, F, um milionésimo. Quarto, complete seu caderno as igualdades seguintes conforme o modelo. O modelo é 3,4 vezes 10 elevado a 5, que é igual a 340 mil. Letra A, né? 2 vezes 10 elevado ao cubo, a 3, né? B, 1,2 vezes 10 elevado a 6. C, 7,5 vezes 10 elevado a menos 2. E D, 8 vezes 10 elevado a menos 5. O quinto, a questão é a seguinte. Usando a regra prática sugerida no texto, escreva em seu caderno os números seguintes em notação de potência de 10. Letra A, 382. B, 21.200. C, 62 milhões. D, 0,042. E, 0,75. F, 0,40, né? 69. E vamos ao sexto, né? Letra A. Dados os números 3 vezes 10 elevado a menos 6 e 7 vezes 10 elevado a menos 6, qual deles é o maior? B. Coloque as potências de 10 seguintes: 4 vezes 10 elevado a menos 5, 2 vezes 10 elevado a menos 2 e 8 vezes 10 elevado a menos 7, em ordem crescente de seus valores. Sétimo. Efetue as operações indicadas. Letra A. 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à quinta. B. 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a menos 11. C. 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 2. D. 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 4. E. 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a menos 11. F, 4,8 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 4. G, 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo. H, entre parênteses, né? 2 vezes 10 elevado a menos 5 elevado ao quadrado. I, em raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a menos 6. Temos aí no oitavo, né? Oitavo. Efetue as operações indicadas. A. 5,7 vezes 10 elevado a menos 4 mais 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. B. 6,4 vezes 10 elevado a 7 menos 8,1 vezes 10 elevado a 7. Nono, né? Para adicionar ou subtrair dois números que estão expressos em potências de 10, cujos expoentes são diferentes, o que deve ser feito antes de efetuar a operação? Décimo, efetue as operações indicadas. Letra A, 1,28 vezes 10 elevado a 5, mais 4 vezes 10 elevado ao cubo. E B, 7,54 vezes 10, 10 elevado a 8, menos 3,7 vezes 10 elevado a 7. Décimo primeiro, né? A massa da Terra é 5,980, depois temos 21 zeros quilos, né? 5,980 e temos aí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros quilos, né? Letra A. Escreva esse número usando a notação de potência de 10. B. Qual é a ordem de grandeza da massa da Terra? Décimo segundo. O índice de leitura no Brasil é de apenas 2 livros por pessoa, por ano. Enquanto em países desenvolvidos, esse índice chega a 15 livros. Letra A. Qual é a ordem de grandeza do número de livros lidos por ano no Brasil? B. Qual será essa ordem de grandeza quando atingirmos o índice dos países desenvolvidos? E 13ª e última questão. uma pessoa utiliza em média por dia aproximadamente 200 litros de água. Letra A. Qual deveria ser a ordem de grandeza em metros cúbicos do volume de um reservatório capaz de fornecer água para a população de qualquer uma das maiores cidades do mundo durante um dia sem reabastecimento? B. Quais as ordens de grandeza em metros de cada uma das dimensões, comprimento, largura e profundidade que você proporia para esse reservatório? Bom, essas foram as questões de física, né? E como eu prometi, responderei todas as questões agora, né? Vamos dar uma pausa e assim que eu voltar, as respostas, né? E vamos às respostas. Olha, a resposta do segundo, né? O segundo é o seguinte: cite duas vantagens de se escrever os números na notação de potências de 10. A resposta é a seguinte: é mais compacta e facilita a realização de operações. Resposta do segundo. Terceiro, né? Complete em seu caderno as igualdades seguintes, conforme o modelo. Modelo é 100 igual a 10, 100 igual a 10, opa, 10 não, 100, né? 100 igual a isso aqui, que é igual a 10 elevado ao quadrado. Então, ele pede o seguinte, ele pede 1.000, 100.000, 1.000, 100.000, 1 milhão e outros números, né? Então, vamos colocar aqui, 1.000, letra A, né? 1.000, 10 elevado ao cubo, né? 3 zeros. B. Esse é o exemplo, né? B, 100.000, né? Olha, 100.000 só pode ser 10 elevado a 5, né? 5 zeros. C, 1 milhão, né? 1 milhão, pela mesma lógica, será 10 elevado a 6. D, 0,01. Olha, 0,01 só pode ser 10 elevado a menos 2, né? Não tem dois zeros à esquerda? Letra E, 0,301, né? 0,301. Só pode ser 10 elevado a menos 4. Fácil, né? E letra F, eu tenho 3, 4, 5. 10 elevado a menos 6. Isso mesmo, né? Terceiro, né? Complete seu caderno as igualdades seguintes conforme o modelo. Letra A, 1.000, 10 elevado ao cubo. B, 100.000, 10 elevado à quinta. C, 1 milhão, 10 elevado à sexta. Letra D, 0,01, 10 elevado a menos 2. Letra E, 0,301, né? 10 elevado a menos 4. Letra F, 0,501. 10 elevado a menos 6, né? E o exemplo, né? 100, 10 elevado ao quadrado. Esse é fácil. E vamos ao quarto, né? Vou apagar aqui. Apagar aqui para dar tempo de... Dar tempo não, né? Se é possível, continuar. Quarto. Complete em seu caderno as igualdades seguintes, conforme o modelo. O modelo é 3,4 vezes 10 elevado à quinta. 3,4 vezes 10 elevado à quinta, igual a 340.000. 1,4 vezes 10 vale 15 com 340 mil. Letra A. Olha, letra A. 2 vezes 10 elevado a terceira. Esse é o modelo, né? Letra A. Letra A, B, C, D. Letra A. 2 vezes 10 elevado a terceira. Pois eu tenho B, 1,2 vezes 10 elevado a sexta. C, 7,5 vezes 10 elevado a menos 2. E D, 8 vezes 10 elevado a menos 5. Então a resposta é 2.000. Ora, se 10 elevado a terceira é 1.000, 2 vezes 1.000, 2.000. E 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000, sei, 0,075. D, 0,408. Essas são as respostas do quarto, né? O modelo é 3,4 vezes 10 elevado a quinta, 340 mil. Letra A, 2 vezes 10 elevado a terceira, 2.000. Letra B, 1,2 vezes 10 elevado a sexta, 1.200.000. Letra C, 7,5 vezes 10 elevado a menos 2, 0,075. Letra D, 8 vezes 10 elevado a menos 5, 0,408. Resposta do quarto. E vamos dar sequência, né? Vamos para o quinto. Quinto é o seguinte. Usando a regra prática sugerida no texto, escreva em seu caderno os números seguintes em notação de potência de 10. A, 382. B, 21.200. 382. B, 21.200. C, 62 milhões. D, 0,042. 0,042. E, 0,75. E F, 0,469. Olha, o quinto, resposta 3,82 vezes 10 a segunda, 2,12 vezes 10 a quarta, vezes 10 a quarta, 6,2 vezes 10 a sétima, de 4,2 vezes 10. Agora menos 2, 125 vezes 10 elevado a menos 1, 6,9 vezes 10 elevado a menos 5. Então tem aí. Quinto, usando a regra prática, escreva em seu caderno os números seguintes e notação de potência de 10. Então, eu tenho aí. 382 fica como 3,82 vezes 10 ao quadrado. 21.200 fica como 2,12 vezes 10 à quarta. 62 bilhões fica como 6,2 vezes 10 à sétima. Letra D tem o 0,042 e fica como 4,2 vezes 10 elevado a menos 2. Letra E, 0,75 fica como 7,5 vezes 10 elevado a menos 1. Letra F, 0,4 zeros aqui, né? 69 fica como 6,9 vezes 10 elevado a menos 5. E vamos ao sexto, né? Sexto. Dados os números 3,10 elevado a menos 6 e 7 vezes 10 elevado a menos 6, qual é o maior? Eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. Qual é o maior? O maior é esse aqui. Maior. B. Coloque as potências de 10 seguintes em ordem crescente de seus valores. Então, eu tenho 4 vezes... Essa aqui é a resposta letra A, né? Do sexto. 4 vezes... Letra B, né? 4 vezes 10... elevado a menos 5, 2 vezes 10 elevado a menos 2, tenho também 8 vezes 10 elevado a menos 7. Olha, a ordem é a seguinte: 8 vezes 10 elevado a menos 7, menor que 4 vezes 10 elevado a menos 5, menor que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, essa é a resposta da letra B, né? Repetindo, né? Dados os números 3 vezes 10 elevado a menos 6 e 7 vezes 10 elevado a menos 6, qual deles é o maior? O maior é este aqui, né? E coloca as potências de 10 seguintes em ordem crescente de seus valores. Resposta: 8 vezes 10 elevado a menos 7, menor que 4 vezes 10 elevado a menos 5, menor que 2 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos ao sétimo. Sétimo é o seguinte: efetue as operações indicadas. 10 elevado ao quadrado vezes 10. Olha, 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 5. B, 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a menos 11. Vezes 10 elevado a menos 11. C. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes 4. Olha, esse é o sétimo, né? Sétimo, resposta na letra A. Letra A, 10 elevado a 7. Letra B, 10 elevado a 4. Letra C, 8 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 8. Opa. 8 vezes 10 elevado a menos 8. Posto a letra C. Letra D. 10 elevado a 6. 10 elevado a 26. Resposta da letra E. Letra F. Resposta 4 vezes 10 elevado a menos 7. Letra G. 10 elevado a 6. Letra H. 4 vezes 10. 4 vezes 10 elevado a menos 10. E letra I. 4 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, essa é a resposta do sétimo, né? Vou colocar aqui, sétimo. Letra A. 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à quinta, 10 elevado a 7. Letra B. 10 elevado a 15 vezes 10 elevado a 11. 10 elevado a 4. A 4, isso mesmo. Letra C, 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4, isso aqui é um 4, saiu mal. Vou ajeitar aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 2. 2 vezes 4, 8, vezes menos 6, menos 2, menos 8. 8 vezes 10 elevado a menos 8. D. 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 4. 10 elevado a 6, né? 10 menos 4, 6. Letra E. 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a menos 11. 15 mais 15 menos 11 dá 10 elevado a 26. Letra F. 4,8 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 4. Igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7. Letra G. 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Igual a 10 elevado a 6. Letra H. 2 vezes 10 elevado a menos 5 elevado ao quadrado. Igual a 4 vezes 10 elevado a menos 10. E letra I. Raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado a menos 6. Igual a 4 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos à oitava. Vamos à oitava. Efetue as operações indicadas, né? Letra A, 5,7 vezes. Bom, esse é o oitavo, né? Oitavo. 5,7 vezes 10 elevado a menos 4. Mais 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Resposta: 8,1 vezes 8,1 vezes 10 elevado a menos 4. Resposta. E B é menos 1 menos 1,7 vezes 10 elevado a 7. Ó, resposta do oitavo, né? 5,7 vezes 10 elevado a menos 4 mais 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a 8,1 vezes 10 elevado a menos 4. B, 6,4 vezes 10 elevado a 7 menos 8,1 vezes 10 elevado a 7 é igual a menos 1,7 vezes 10 elevado a 7. Fácil. Resposta do nono, né? Para adicionar ou subtrair dois números que estão expressos em potências de 10, cujos expoentes são diferentes, o que deve ser feito antes de efetuar a operação? Resposta. Expressar os dois números na mesma potência de 10. E vamos ao décimo, né? Mais questões. Décimo. Efetue as operações indicadas, né? Detran. Nada assim. Esse é o décimo, né? Olha, o décimo, a resposta é 1,32 vezes 10 elevado à quinta e 7,17 vezes 10 elevado a 8. O décimo primeiro é o seguinte. A massa da Terra é 5.980 e vemos aí 21 zeros quilos, né? Letra A. Escreva esse número usando a notação de potência de 10, né? Vou colocar aqui. Décimo primeiro. Letra A. Resposta é 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilos. Letra B. Qual é a ordem de grandeza da massa da Terra? 10 elevado a 25 quilos. Resposta do 11º. E 12º, né? O índice de leitura no Brasil é de apenas 2 livros por pessoa, por ano, enquanto em países desenvolvidos esse índice chega a 15 livros. Letra A. Qual é a ordem de grandeza do número de livros lidos por ano no Brasil? E resposta é 10 elevado a 8 livros. Letra A. 10 elevado a 8 livros. Letra B. Qual será essa ordem de grandeza quando atingirmos o índice dos países desenvolvidos? 10 elevado a 9. E última questão, né? 13º. Uma pessoa utiliza em média por dia aproximadamente 200 litros de água. Letra A. Qual deveria ser a ordem de grandeza em metros cúbicos do volume de um reservatório capaz de fornecer água para a população de qualquer uma das maiores cidades do mundo durante um dia sem reabastecimento? 10 elevado a 6 metros cúbicos. Resposta do 13º. Terceiro, letra A. Hoje eu tô vitória. Errado que só. Letra A. 10 elevado a 6 metros cúbicos. Letra B, vou colocar aqui, né? Terceiro, B. Quais as ordens de grandeza em metros de cada uma das dimensões, comprimento, largura e profundidade que você proporia para esse reservatório? B. Por exemplo, comprimento. Resposta, né? Por exemplo, comprimento 10 elevado a 3 metros. Largura. Esse aqui é comprimento, né? Comprimento. Largura 10 elevado a 2. Largura. E profundidade 10 metros. Resposta, né? E profundidade, eu vou colocar aqui, né? Profundidade 10 metros. Ou 10 elevado a 1, né? 10 metros. 10 metros. Resposta do 13º. Letra A, né? Tenho 10 elevado a 6 metros cúbicos. E letra B, quais as ordens de grandeza em metros de cada uma das dimensões, comprimento, largura e profundidade, que você proporia para esse reservatório? Resposta, por exemplo, né? Comprimento 10 elevado a 3 metros, largura 10 elevado a 2, quadrado, né? E profundidade 10 metros. Bom, pessoal, eu falei que teria mais uma aula, mas, como vocês acabaram de ver, física tomou todo. Eu vou sair na frente do quadro para que seja possível anotar as respostas, né? Por hoje é só e agradeço mais uma vez a vocês pela paciência e audiência. Né? Obrigado a todos e até o próximo programa. Né? Olha, no próximo eu vou tentar falar de sociologia e astronomia e um pedacinho de informática, né? Sobre disco rígido. Sociologia, uma introdução. E astronomia também é uma introdução, ou alguma coisa que eu decida, né? Obrigado a todos e até o próximo episódio, né? Tchau, tchau. Bye, bye. Matemática não é fácil, né? Não é fácil. Até lá.